Solo, Salvador, gol 1074, pushback, acionamento, 306. Agora só instantes pro push, tem um tráfego no 7 já puxando. Escuta. A Natal 4h20, livre táxi no ponto de espera 186, 1010. Confirme só o POB, 4h20 Natal. 81 a bordo. Gente, tá livre até o ponto de espera. Livre táxi 3, 3. Então 3178, aguarde companhia. Após o tráfego, tá autorizado o portão 8. Aguarde a aeronave e companhia, após autorizado para o 083178. Bruno 074, além do tráfego que está iniciando o táxi agora, que está passando a retaguarda, vai aguardar também o tráfego, outro tráfego da TAM que vai ingressar para o portão 8, ok? Após o segundo TAM, está autorizado. Vicente, após o segundo TAM, autorizado. Bruno 074. Tá por aí? Oi? Ok. Tá, pelo roda, vale. Bom, falou, um abraço. Abraço, bom voo. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305 no ponto de espera pronto. Decolagem, o vento de 70 graus, uma dúzia nós, 3305. Livre decolagem, 3305. Sol no Salvador, Oceané 6224. 6224, Oceané, aguarde cópia Aracaju. Aguarde cópia, saída aprovada, por favor. É PUC Aracaju. PUC Aracaju. Salvador, Loura 074, estamos para o táxi com 120 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 4 horas, 120 Galeão, no ponto de espera 18.6, 1.010 o ajuste. Ponto de espera 18.6, 1.010, 074. Autorizado Aracaju, 190, direto, decola da 10, esquerda, PUC Aracaju, 19851-26. Cadê 6224? 290, desculpa, nível 190 direto Aracaju, saída PUC Aracaju. 198 controle, 5126 transporte. Correto, a linha decola no zero, vento 70 graus, com uma dúzia no 074. E a linha decola, cabeceira no zero, vou no 074. Pode subir até nível de voo 330, saída PUC. 330 na PUC, o TAN 305. No 074, decolou os 31, controle 198, boa noite. 98, boa. Controle Salvador, uma boa. Voo 074, decolado. Voo 1074, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 074. Tan 3305, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 3685.45, uma boa noite, 3305 da Tan. Voo 1074, voo e direto Eudes, suba restrito até nível de voo 320. Direto Eudes, 320 restrito, voo 1074. Galeão, nível 320. Aguarda Rio, cópia. Guarda. Vitor, Rio 5972. O Rio tá pronto, cópia. Evadiu, só escuta. 320 Galeão, Aperuísque 50, decola da 10 direita. Da El Lida Bidev. 1-98-5125. Para o Galeão, nível 320, decolada 10, curva direita, da El Lida Bidev. Uniforme Whisky 50, aerovia. 118-35 é o controle. É a torre, 118-60. 5125, código transponda, Rio 5972. O Rio está correto, chama puxa acionamento. Camaraca. Pode, Rio 5972, está pronto para o respeito acionamento. Então chame táxi. Camara para o táxi, Rio 5972. Total 9908, informação mesmo. Para Guarulhos, aguardação, instante cópia. Solo, puxamé 6224, posição 01, pushback de acionamento. O 01 está livre, chame táxi. Chamarei táxi, Táxi, Rio 5972, está com 3 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 21 minutos. Brasil, Rio, Juliette, Alfa, 186 no ponto espera, 1010. Juliette, Alfa, ponto espera, 118, Neto, Rio, 5972. Total, pronto cópia? Motivo. 320 autorizado Guarulhos, via Peruísque 58, decolagem da 10 direita, da El Leda Sagaz, confirmando da El Leda Sagaz, 119.8 e 5130. Guarulhos, da Peruísque 58, da turma direita, da El Sagaz. Saiu Leda SH, 298-5130, transporte. Total chama pronto, puxa sonar. Está pronto, puxa sonar. Solo Xané, 6224. Está pronto para o táxi, 81 a bordo, 2h20 de autonomia até no Salvador. O Xané aguarda passagem 727 à direita, após o tráfego está livre até o ponto de espera. Torre 186, ajuste 1010. Após o tráfego direito, Boeing, vamos seguir para a ponte espera da 1-0-6-2-4. Pronto, Rio 5972. Livre linha de decolar, 70 graus, uma dúzia, nós, Rio 5972. 5972, a linha de decolar. Após a corrida do tráfego na cabeceira, ali mantém 6224. Após a saída dos 27, a minha animação. Iniciou aí o 5972. Fecha. Total tem livre push, acionar a chame táxi. Chamar táxi, não, não, pelo aí. Rio 5972, decolou os 48, chame controle em 119.8. Uma boa noite. 98, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5972, decolado Nadael. Rio 5972, contato radar na decolagem, subata nível de voo 320, saída da EL. 320 na saída da EL, Rio 5972. Puxaner 6224, decolagem autorizada, 80 graus com 10 nós, 6224. Puxando decolagem 6224.